falar, vamos falar. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. Quem não deve não teme, é tanta hipocrisia que não entra na minha mente. Suas razões psíquicas, egoístas e regressivas, campanha eleitoral que foi uma total mentira, girando capital da alienada burguesia. Comprou até o rival que também quis uma fatia. Quem é que não queria tá nadando no cifrão? Mas no ponto de vista seu salário já é bom. Pra que corrupção? Pai de família trabalha e vai de busão, mantém suas regalias pra tu manter o mensalão, petrolão e o vidão da sua quadrilha. Se é pra população, tem uma limitação política. Economicamente falando, tá uma putaria. Pro povo tá faltando e tem no bolso do golpista que usa a democracia em prol da estratégia. Crise na economia, onde que tá nossa verba? Tá perdida a paz, você nos intitulou malditos marginais, mas quem que vandalizou foi quem nos roubou. E tá com a conta milionária, ainda bem que pra Deus a pirâmide tá ao contrário. Tomaram poder em nome do povo e do futuro. Além de incompetentes, nos mostram que seus discursos são burros. Impressionam, parece até que é piada. Querendo estocar vento, já basta suas obras inacabadas. Superfaturadas, enriquecem banco suíço. É nossa pátria amada que você tá dirigindo, ou pelo menos fingindo. Vejo ninguém no volante, quem tá contigo? Eu só vejo manifestante. Você vandalizou nosso Brasil, zombou com a cara do povo e agora ele se uniu. Cansou de tanto imposto, só o salário não subiu. Seu desgoverno é causador dessa guerra civil que explodiu. Você vandalizou nosso Brasil, zombou com a cara do povo e agora ele se uniu. Cansou de tanto imposto, só o salário não subiu. Seu desgoverno é causador dessa guerra civil que explodiu. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. Foda-se seu dinheiro, foda-se o seu jato, foda-se sua mansão, seu iate e o seu carro. Eu quero ver quando Jesus voltar, o que pra ele você vai falar? Cadê o dinheiro que tava aqui? Não sei, foi o Irineu. Cadê o dinheiro da educação? Você não sabe, nem eu. Estão acabando com o nosso Brasil. Brincadeira, né? E ferrando com os filhos seus. Vejo jovens sem oportunidade, também vejo pessoas usando crack. Vejo político ladrão acabando com o sonho da minha população. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. E os moleque da favela sonha em ser cantor, talvez jogador, levar alegria ou poesia, luz, paz e amor aonde ele for. Se é pra falar, vamos falar. Se não gostou, pode vir me buscar, rapá. Alegria, poesia, luz, paz e amor aonde ele for. É isso mesmo.